Bomba e caixa bate pro inimigo, é quase infarto. Bomba e caixa bate progredindo sem alarme. Bomba e caixa bate, nosso time é kamikaze. Bomba e caixa bate, muda o mal da sociedade. Bom, tô pronto pro estouro, o sistema gelado com a ira do povo. Mordomo ficando em choque enquanto o verme implora por socorro. Garrafa com pano, combustível e fogo, eles oferecem o bronze enquanto a firma joga pelo ouro. Eu sei, bem, hey, de quem preciso como Dante, do inferno ao paraíso. Guerra ou paz, gás lacrimogênio faz meus olhos arder demais. Só que nada do que eu canto ameniza a tua brisa. Tiriça atacado nem pisca, com nós abordando o tema que a novela satiriza. Ridiculariza o pobre na tela com a cara pintada de verde e amarela. Feio é você, fingindo que não vê a Globo te dizer que ela tem tudo a ver com você. Alienado, chapado e inofensivo, sabendo muito mais nome de carros que de livros. Tem pobre vendendo voto, deputado investindo em gado. Proletário que chega atrasado, assina desconto no honorário. Mercado tá tudo caro pra favela do filho de escravo. Herança do navio negreiro, fundação, casa e 12 sem apelo. Eu caminho sozinho, não. Minha tropa faz escolta e canção de rebelião. Assim eu vivo, protagonizando meu papel sem vitimismo. O exército dos 38 estão comigo. As mesmas lágrimas que te pediam paz, agora são quem traz informações reais da queda de Alcatraz. Bomba e caixa bate, pro inimigo é quase infarte. Bomba e caixa bate, progredindo sem alarde. Bomba e caixa bate, nosso time é kamikaze. Bomba e caixa bate, invade, muda todo o mal da sociedade. Bomba e caixa bate, pro inimigo é quase infarte. Bomba e caixa bate, progredindo sem alarde. Bomba e caixa bate, nosso time é kamikaze. Bomba e caixa bate, invade, muda todo o mal da sociedade. Bomba e caixa bate, caixa bate. Explode, os loucos incomodam, maloca, convoca, eu canto. Preguiça encosta, eu trampo, de monstro é o meu bando. É sangue nos olhos, cê vai ver como dói, porra, virado no Kratos. Pra todos os efeitos aqui, ninguém é santo. Nunca sonhei com card, minha cara é o Bart, sem produto light. Meu jogo é no hard do sapo, invade, trazer as verdades. Empate, não checkmate. Quer flow, então toma direto do esgoto, soando com os loucos. 38 mil, se cola é pipoco, sequência no coco. É soco, é combo, é lona, tio e fio. Não dorme no barulho que nós vem pra guerra. Exerce todos, vira lata, meia na canela. Que aprendeu que se mosca a vida atropela. Na escola em que estudei, guerreiro nunca gela. Coloco meu peito na bala pra defender o morro. Eu mando o safado pra vala se minha mãe grita socorro. Já tomei tapa na cara de verme cheirado covarde. Deus me mostrou o rap pra eu não entrar de fura no Walmart. Ei, Pati, dá os dólar pro menor apetitoso. A bolsa Louis Vuitton e o iPhone do bolso. Criou a intolerância, isso aqui é só um esboço. Se os vermes invadir, madame, eu corto seu pescoço. Viemos do fundo do poço, sem o mesmo dom do Guga. O que sobrou foi 38 mil, meiota na fuga. Tá ruim, né, burguês? Pega um foguete pra Marte. Se o bumbe a caixa parar, cuzão, meu coração não bate. Não bate.